Paredo 2228, chama Recife na frequência 128.8. 228, obrigado, boa noite. Alô, bom dia, Gol 1973. Gol 1973, bom dia, só um instante, copo, informação, Charlie. Ok, está ciente da Charlie. Só confirma isso, os primeiros 380 metros da 10 tem um acreditado não, né? Negativo. Obrigado. Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, sacola da 10 com curva à direita no perfil de saída da El Lida Motiva, intercepta Pesilo 10 até Tango Bravo Eco. Aciona 5015, controle 1119.35. Só transformada, por favor. 5015. Deixa eu ver se eu copiei. Autorizado Guarulhos 360, da Eu Leda Mótima. Aí vai no F0 Via até Bravo Tango Eco 5015, eu transpondo 1935. Ajudar 10, curva direita, primeira aerovia, Pesilo 10. Ah, Pesilo 10, obrigado. O 1973 confirma o gate, por gentileza. 4. Chama pronto, puxa essa na meta. Chama. Solo, bom dia, Tango Mike Delta, na remota 13. O Mike Delta, para cima. Mike Delta na remota 13, solicita autorização de reboque para a ponte número 10, do pátio principal, já contactado com a infra. Confirmando, o senhor está na remota 13 do pátio 1? Positivo. Está autorizado até o portão 10, reporta ao término. Graças a Deus. É o 3806, na identificação, projeto chega da Mari. Vou direto do Una, descendo para 2000 pés com ajuste no 012. 2000 pés, estado no 012, manda do Una, o 3806. Na 386. Solo Tango, Mike Delta, parqueado na posição número 10, parte principal, bom dia, obrigado. Bom dia, Tango, Mike Delta. 3896, reporte de estabilidade. Reportagem da Sato 3896. Autorizado, chama pronto táxi, no 173. Tá, 3896 completa com a torre, 11895. 11895, tá, 3896. 95, 11895. 1895. Oi, Salvador, bom dia, tá 3896, estabilizado DLS, dá 1-0. 3896, continua em aproximação, ainda não tenho contato visual, o altímetro marca 1012 e o vento é calmo. 3896, sempre. Tá 1,562 a serra. Fechado de trabalho? Afirmativo. Para o táxi, eu vou 1173, 13, não melhor, 4 horas, do Serra Galeão, 72. Tá calmo? Vive posando 0, tá 3896. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Indy, no ponto de espera torre 11895, ajuste na 012. Ok, livre táxi, ponto de espera, só frequência da torre 295, é isso? Afirme, 1895. Boa noite, Alô 973. Alô 973, mantenha o ponto de espera e aguarde. Alô 973, a linha e mantém em pista da zero. Outro na meia, no solo agora, os 3-0, livre à direita, chama o solo em 1-2-1, do sinal 9. 2-1-9, 3-8-9. Salve Salvador, bom dia, 3-8-9, livre na sua escuta. Tan 3896, boa noite. Alfa, Juliette, porção, corrige remota 1-3 do Patiuno. Alfa, Juliette, remota 1-3, Tan 3896. Alfa 73 decolou aos 33, controle 119-35. 19-35, bom dia. Bom dia, gol 1173. Gol 1173, contato radar, sou para o 360, saída da El Ledo. Saída da El Ledo. Pode levar a Ledo, o monte aqui, por favor. Jack Leda. Leda, obrigado. Possível. Tem umas formações aqui na proa de letra, um pouquinho à nossa esquerda, a gente vai pegar bem ela aqui. É possível voar a monte, Lano? Na proa ideal para o desvio, por quantas milhas? A proa ideal é a 230, 40 milhas. Viso, gol 1133. Não entendi, desculpa. Tá livre os desvios, o gol 1133. Ok, desse desvio, obrigado. É, tem uma formação bem grande ali em cima de Itaparica, inclusive com bastante raios, ok? Bom, não sei se é graças pela informação. Preciso autorizar o Proa de Itadina. Proa de Itadina, obrigado. Vou ver raio aqui em Salvador, hein? Eu realmente nunca vi. É, tá em cima de Itaparica ali com bastante atividade. Indo pra cima do aeroporto aí, daqui a pouco vai estar bom aí. Ainda bem que não tem nenhum tráfego chegando agora aqui na terminal e ninguém pra decolar. O seu... Mentira, temos dois tráfegos decolando. Ok, é, tá bem forte pelo radar aqui, tá magenta, não tá nem vermelho, mas... Realmente, hoje durante o nosso brief, o meteoro falou que iria chegar uma formação em Salvador, mas... Não citou que seria tão pesado assim. É, tá ok, tá aguardando aí a transferência para Recife. Obrigado aí pela colaboração, Luciana. Bom voo. Obrigado. Fica na escuta ainda? Escuta ainda, quero usar o 160. Tá ok. Passão 4073. Bom, 1173, chama Recife, hein? 1250, 1 no Google. 25, muito obrigado, bom dia.